206, no portão 3, tá livre, chame táxi. Autorizado a alinhar e manter 2231. Obrigado, bom serviço. Solo os 39, libera a direita, solo 129. 219 direita, grato, boa noite. Salvador, boa tarde. Bom, no 601, no livrou a taxa. 601, boa tarde. Via Alfa, repórter na cidade, Juliette, para ingresso. Alfa, para repórter na cidade, Juliette. Bom, no 601. Não tem decolagem autorizada, dono 0140 com 89. De November Alpha, ciência, aguarde para a transferência de comunicações. Guardando aqui November Alpha. Tener 6143 estabilizado. Pronto. Toma torre 1862. 26. Boa noite, 6143. 6143, continue em aproximação no 0140 com 89, 6143. Continua o 6143. Sereno 2231, decolou os 41. Chame controle 11935, uma boa noite. 1935, passarei 2231. Chame 6143, tem pouso livre, 140 com 89, pistola 0, 6143. Tem pouso 6143. Controle Salvador, passarei 2231. 2231 está sob contato radar, sobre a 340, saída Momo Dedor. Ascensão 340, perfil Momo Dedor, passagem 2231. Boa, 6720, avisante. Prosseguindo. Portão 4, informações, informa, autorização, galeão. Portão 360, autorizado, só um minuto, cobre, web 720, prepare a da El Leda Bridging. Obrigado. E a Indy Alpha, ponte espera 1086, ajuste no 0, 13, padrão. Um bom voo, boa noite, azul 4206. 601, ingresso Juliette, portão 07. Juliette 07, eu não me zero. 1-273, muito boa noite, a senhora identificação desce ao 060, chegada é a ponte. 060, continua na ponte. Índia November Alpha, chama a torre 1-862. Torre em 1-186, grato, Índia November Alpha. Quatro da TAM, sendo identificação da presente voa Duna, desce a 3 mil pés, ajuste 1012. Mantenho no 04206. O 1273, redução 2409. Número 3, ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, meia hora no café. 6720, pronto, cópia. Afirmativa, proceda. 6720, Galeão, nível 3, meia dúzia, 0, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10, após, conforme o plano. Coluna 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto o eixo da aerovia, aciona 5452, controle 119.35. 6720F, aprovado, da Del 360, aviso 10, rota do próximo voo, da El, Leda, Bridge, 3452.935, 6720. 5452, no transponder, web 6720, portão 4, chame pronto. 5452, camarada. Salvador, Tantra 5567 para posicionamento. Livre, Tantra 567, chama táxi. Livre, chama táxi 3567. O serviço radar está encerrado, Tantra 59 milhas, sudoeste de Salvador, passando para Ilhéus, número 201. Tarde, bom voo, comandante. November Alpha, seus solos 47, backtrack autorizado, reporte pista livre de November Alpha. 4206, decolou os 47, controle 1935, uma boa noite. Boa noite, 1935. Salvador, Azul 4206. Azul 4206 está sob contato radar, Sabel 390. A saída Pucajamaracaju. Pucajamaracaju subindo para 39, azul 4206. Para Torre Salvador. Boa noite. passarinho 2231, me chame Recife, 1260. 260, passarinho 2231. Olá, Salvador, boa noite, voo 940. Seria a saída para Guarulhos, para o voo 940? Primeiro via? Não, perdi no 21. Zulu 21 será Arbor e após Elefa. Logo e após Elefa. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo e após Elefa. Arbor, Elefa. Arbor, Elefa. Voo 940, obrigado. Guarulhos, eu tenho 340, copia? 397, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Pezulu 44, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Eudes, aciona 5457, controle 119.35. Chame pronto, pushback. Sou Salvador, Titã 6567, 1140 a bordo, 4 horas. Principal, Indy Alpha, ponto de espera 1186, ajuste no 013, padrão, tem um voo, boa noite, então 3567. Parte principal, após Índia, Bravo, CDV de dia, 3567. Indy Alpha, ingressando na Alpha e a chama a torre 1186, então 3567. Ingressando na Alpha, 3567. 273, após pelo ILS Whisky, pode ser? Pode pelo, tá autorizado o ILS Whisky. Zanou 30, do 4206. Espere. Zanou 4206, agora sim chama Recife no 2545, alternando no 2685. Desce para 2000 pés, ajuste 1013, lift na LSXR, passo estabilizado. 2013, alívio LS, passo estabilizado, tá 3294. Vou parar para o saque, 6720. Uno 273, descida para 4000 pés, o Mongo, ajuste 1-0-1-3, iniciando redução 1-9-0-9. Ok, a 1.200 nós aqui nessa altitude, senhorita, descendo 4.000, 273. Gente, reduza para mínimo então o gol no 273. Sobretor, direita 230, limite ao lote, 275. 3567, autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, vento de 150 com 8 nós, então 3567. Sete-dois-zero, alterna com fim, autonomia. 04-1-0, PV-1-6-0, 7-2-0. Índia Alfa, com espera 108-6, ajuste padrão no 013, bom voo e boa noite, vai para 7-2-0. Índia Alfa, com espera 108-6, 13-6-2-0. Redução, 273, agora para 180 mais. Gente, no 273, está autorizado a descida para 2.500 pés, ajuste 1.013, aguardando a produção de Vitor 366. Aguardando 366, desce para 2.500, 273, mantendo a prova. Gol, F66, ponte espera da 1.0, pronto. Ali mantendo 0, Web 6720. Ali mantendo 0, 6720. E o Prod elefa. Faz 2.000 elefa. Gol 1273, apresente a Prod de Avito 366. Ok, boa no 366, gol 1273. Tan 3894 completa final chama torre no 862. 86, Tan 3894, obrigado. Tan 6259, posição 01, autorização de tráfego para Guarulhos. 7959, Guarulhos, copia o 360. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, Oxenai 6259, 3620 nível, aerovia Pesulo 44, decolodão no zero, curva direita na subida da El, após Leda e após Eudes. aciona 5464, controle 119.35. Então estamos autorizados, Guarulhos, nível 360, Mercedes Dael, Leda, Pós Leda, Boa Eudes. Solo da 10, primeira curva direita, perdulo 4-4 aerovia, aciona 5464 e controle Leda 119.35, puxando a 6229. Correto, chame pronto no 01, chama 6259. Camarada 62, pronto. Salvador, boa noite, pé 3894, passando em Dia Serra, baixa a travar. 3894, continue aproximação, guarde pista livre, então 3894. Guardando livre pouso, tá 3894. Firme, para o solo. Agora 601, já 360, galeão. Edgono 601, galeão 360 autorizado, aerovia Pesulo 10, após conforme o plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia, aciona 5465, controle 119.35. Autorizado galeão, Pesulo 10, 360, decolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 5465, transponder 1935, controle 601 da boca. Correto, bom, mas eu não chamo pronto. Tá, repórter. Conselho, tá 3894. Foi de Dael? Sou M6720, autorizado de Dael. É Dael, obrigado. Utilizado, 273 João. 273, chame torre. 186. 186, obrigado. Boa noite, Guarulhos. 167, boa noite, Guarulhos. Continuando. Se é a Bravo, Bravo comeu, Brasília. 360, via Pesulu 17, autorizado. Decola pista no zero, curva direita. Saída a boa, transição elétrica. Continuando. Após a boa, voa elétrica. Controle 199, decimal 35, acena 5467. Boa noite, 567. Firma? Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após a posição Arbor, voa Elefa para interceptar a aerovia, gol no 567. Autoridade Brasil, 360, decolada 10. O cotejamento está correto, eu posso puxar o funcionamento, gol no 567. Na época, 3894. Tá, 3894, no solo 03, V3, semi-solo 12919. 319, obrigado. Tá, 3894, na época, na pessoa. 079, ajuste de altímetro 0 no 3. Ok, ajuste padrão, livre pouso na 10, gol no 273. 3567, chama Recife na frequência 125.45, 126.0. 2545, qual é a secundária, confirma? 126.0. 360, secundária, boa noite. Bom, 1273 no solo 06, Lisa, direita, chame solo 121 do Simão 9. Direita 219, Adriano. Prossiga, Romeu, Romeu Lima. 1273, taxia Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, bom, 1273. Bom, 1567 no gate 02. 1567 confirmando autorizado para inspeccionar a portátil. Pegar para o táxi. O gol 1273 é a porta da Juliette. Chamada Juliette, gol 1273. Tio Romeu, Romeu Lima, mas tem condições de usar. Meu Lima reporte para uma obra descida. Meu Romeu Lima, estou no corte 0224.